veio o segundo e o terceiro, e o meu pombal terminou. Ela não veio e nem o pombo voltou. 2006, o 13º ano Cocutivos no ar, de um jardim coreto à música e à saudade. Juninho, nosso intervalo e na volta, em nosso coreto imaginário, João Nogueira, Jorge Henri e Os Cariocas.